Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todas e a todos os ouvintes. Estamos a ouvir o 6º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Hoje vamos estar à conversa com o Sr. António Mendes Marques, que é mais conhecido no seu círculo mais próximos por Sr. Toneca. O Sr. Toneca é residente na Felgueira Velha, mas nem sempre foi assim. Mas mais à frente abordaremos esse assunto, assim como outros. Neste programa, para além de muitas outras coisas, vamos ficar a saber como o Sr. António, na busca de uma vida melhor, passou de assalto, como se dizia na altura, para a França. Vai-nos contar algumas aventuras. Histórias de vida. Vidas com histórias. Antes de mais, bom dia, Sr. António. Bom dia. Começo por lhe perguntar onde é que nasceu. Felgueira Velha, Seixo da Beira. Felgueira Velha, freguesia de Seixo da Beira. E em que escola andou? Andei numa escola de Caldas da Felgueira. Caldas da Felgueira, que já é no concelho vizinho, não é? Vizinho, sim. Era uma escola onde frequentávamos as crianças da Felgueira Velha, claro. E Caldas da Felgueira. Na altura não havia escola primária ou escola na Felgueira Velha, tinham que ir para a escola mais próxima, tinham que passar a ponte para o concelho vizinho e para outro distrito também. E para outro distrito, não é? Que também é distrito. Viseu. E andou na escola até que idade, Sr. António? Cedo, imagino. 12 anos. 12 anos, ok. Teve que ir fazer outras coisas, não é? Olha, fui carregar picos e ferros às costas com o meu pai para as pedreiras, fazer casas em pedra. O seu pai trabalhava nas pedreiras? É, fazia construções em pedra. Mas quando diz os picos das pedras, era moldar as pedras para depois poder construir com elas? Era moldá-las, era eu com 12 anos já desempenava uma pedra. O que é desempenar uma pedra, Sr. António? Ensine-nos aqui. As pedras são cortadas, certo. E vão para o estaleiro, e no estaleiro a gente pica-as todas, são todas picadas com os picos, e ponteiro, maceta, claro. E são feitos os leitos, a face primeiro, depois é feita em esquadria as partes dos lados. Para que fique direita, não é? Para que depois seja possível. É a grossura, se for 30, que normalmente são 30, as pedras de grosso, ao fim de ter a face direita desempenada, desempenada com uma régua, então aí depois é que a gente faz a esquadria do assento da pedra e a parte de cima da pedra. Claro. Tá? Para encaixar depois uma na outra. Para pôr em cima uma das outras para ficar quase junta, testada. E é a partir daí que nós conseguimos ver hoje casas muito antigas feitas muitas em pedra e bastante eu altas. Eu trabalhei nisso e o meu pai era... Pois, também trabalhava nisso e você teve que ajudar, não é? Era um construtor. Pois, e depois você teve que ajudar. E trabalhou nisso logo a partir dos 12 anos, dos 12 não? anos, eu saí da escola, até que os meus pais até queriam que eu fizesse. Eu só fiz um exame da terceira. Pois. Terceira classe. Exatamente. E mesmo assim ainda ocupei um lugar de escriturário. Com 12 anos, pronto, foi trabalhar com o seu pai. Também se calhar trabalhava os seus irmãos. Era mais novo, sim. Um pelo menos ainda trabalhou. O outro já não, que era mais novo. Era mais novo, já não trabalhou consigo. Quando era jovem, tinha 20 anos, também teve que ir à tropa, não se conseguiu escapar, embora na altura, se calhar, não, você também não queria. Andei 28 meses e meio na tropa, sem ir lá fora. Sem ir, não foi a nenhuma missão lá fora. Não. Então, andou por várias cidades, não é? Assentei para em Aveiro, de Aveiro fui para Abrantes, tirei a especialidade, tirei a escola de cabos, e lá fui para Tomar. Onde fiquei a pertencer definitivo. Portanto, de Tomar, pedi uma transferência para Viseu, que vinha para ficar casa, mais perto de casa, ficar, né? Claro. De casa, pedi uma transferência, vim, arranjei uma troca, de lá... Para Viseu, desculpe estar a interromper, mas para Viseu, como ficava mais perto de casa, até havia dia, pronto, conseguia a mais... A pé, eu fui para casa. Chegou a vir a pé. 30 quilómetros a pé. 32? Praticamente. Isabel Felgueira. E no outro dia contou-me uma história que não era fácil arranjar boleia nessa altura. Não. Não, porque houve um acidente com um tropa, que o tropa morreu no carro de um civil. Que deu boleia, não é? Que deu boleia, e então o governo, o Estado, meteu-o em tribunal e fez-o pagar. O civil teve que pagar uma indemnização ao Estado por ter o acidente com o tropa. Do tropa. Que era a tropa, era... Por aí toda a gente tinha medo de dar boleia, claro, a qualquer pessoa. E quem ia na estrada tinha medo, não é? Foi. Mas você 30 quilómetros, pronto, olha, era um dia. O problema é... Não, era um dia nada, eram 3 horas. Não, mas estou-lhe a dizer, o problema era vir à sexta ou sábado, não é? E ao domingo ter que voltar outra vez. Ter que voltar, tínhamos caminhonete para Viseu e apanhámos a caminhonete de carreira e nelas, acho que era nela já. E lá íamos a fim de semana. Depois... Estava a dizer que tinha saído de Viseu, então... Ia dizer, muitas vezes à boleia, outra vez a pé, pronto, e claro, cheio de fome, cheio de calor, e com aquelas roupas toda, antigas. Com aquele... e com a roupa para lavar às costas, não é? Que traziam para lavar? Nós lá lavávamos. Aí lavavam lá? Lavávamos lá. Mas o pior era as roupas, que eram muito fortes, não sei se conheces. E pesadas, não é? Pesadas, muito fortes, umas calças, aquilo até cheias de água, a gente não podia quase... Quase nem conseguia mexer-se. É, que maneira que... Estava a dizer que saiu de Viseu? Foi um bocado duro, comecei a minha vida um bocado dura e fui andando assim, que até que um dia também vim à boleia, mais um colega, e saímos lá sem comer e chegámos a Santar. Santar? Fomos lá beber qualquer coisa... com os escuditos que trazíamos no bolso, bebemos lá qualquer coisa e contámos a história que vinhamos a pé. Porque nessa altura até me tinham roubado o dinheiro que eu tinha, 20 e tal escudos roubaram-me. E eu estava a pagar um serviço, tinha que pagar 10 escudos para me fazerem um serviço que eu estava de serviço este fim de semana. E este fim de semana que eu queria vir a casa... Tinha que pagar a um colega seu. Tinha que pagar a um colega meu para fazer este serviço. E contámos isso à senhora... E a senhora, como tinha um filho no ultramar... Sim, se ficou sensibilizada. Começou quase a chorar e ofereceu-nos um Santos e um copo de vinho. Olha, já lhe deu força para chegar da Santar à Felgueira. Depois, o senhor disse-me que depois de Viseu teve noutras cidades, não foi? Tive, então fui para Tomar. Tomar? Tomar... Depois voltei, fui a Viseu, fui para Viseu, depois voltei, regressei a Tomar, depois arranjei uma outra troca, voltei para Viseu, fui cozinheiro, ainda uns meses em Viseu, fui cozinheiro. Foi cozinheiro lá na tropa? Na tropa. Olha, boa, pelo menos, olha. Foi, antes de ir para lá já sabia cozinhar. Já sabia cozinhar. Fazer sopa e outros comer, não é? Claro. Porque eu chegava a cozinhar para 7 ou 8 das pessoas. Que eu cozinhava para os empregados do meu pai. Ou seja, quando foi para a tropa já sabia cozinhar algumas coisas, depois sabia, eles lá também aproveitaram. Fazia uma feijoada, feijão com massa, um bocado de tocinho dentro, ou isto, aquilo. Pronto. E eu, quando fui na tropa, tinham falta de pessoas para a cozinha. De pessoas para a cozinha, perguntaram quem é que sabia cozinhar. E eu disse logo que sim, que sabia cozinhar. E fui, e meteram-me logo de rancheiro o dia nesse dia. É verdade. Tive que me levantar cedo para fazer o cafezinho, para tudo. Mas eu já sabia mais, já me preparava tudo. Claro. E deu comida aos seus colegas também. Deu, quer dizer, preparou comida para os seus colegas também. E matei lá a fome muito. Pois, é isso. Também é bom. E depois disse-me então que ficou lá 28 meses, não é? 28 meses e meio de tropa em Portugal, casada com a filha. Ai, já está, pois, era isso que eu lhe ia perguntar. Já estava casado. Fui casado para lá, já deixei um filho. Quando foi? Eu assentei para lá em agosto e ele nasceu em março, antes. Ok. Então diga-me, Sr. António, você estava aqui que foi com 20 anos. Aí já estava casado. Já. Já estava casado e já tinha um filho com 6 ou 7 meses. Agora fui, assentei para lá em agosto e ele nasceu em março. Pois, meses. Fevereiro, março. Que maneira que depois, em Castelo Branco, de Tomar, voltei para Viseu. De Viseu, fui promovido a primeiro cabo E regressei ao meu quartel, que era Tomar, onde eu participei. Sim, onde fiquei efetivo. Cheguei a Tomar, só lá dormi uma noite. Fui adido para Castelo Branco. E então fui trabalhar para o Distrito de Reserva de Castelo Branco. Eu não tinha espingarda, não tinha nada, eu só ia comer e dormir ao quartel. Era funcionário. O meu trabalho era no Distrito de Reserva. Claro, aí a minha vida começou a melhorar. Claro. Primeiro cabo, ganhava 90 escudos por... Já era bem melhor, não é? Ao passo que o soldado ganhava um escudo dava, era justo para comer um pão e um copo de vinho por pois. Dia era, o nosso ordenado era um escudo por dia, eram 30 escudos por mês. Como foi promovido, já ganhava 90 escudos, que é o triplo, 90 escudos, e depois tirava muita gorjeta, dava muita gorjeta. Foi onde eu compus a minha vida, para ir para casa, vesti-me, claro. Tenho, porque eu chegava a tirar 50 escudos de gorjeta por dia. E, 90 mais 50. E um homem cá fora só ganhava 30. Pois é, isso que eu lhe ia perguntar. Na altura, cá fora, assim, um empregado de construção civil, por exemplo, ou um empregado de outra coisa qualquer, quanto é que ganharia assim por mês? Eu ganhava, nessa altura que fui para a tropa, 30 escudos. 25. Que ano era quando foi para a tropa? Para vermos aqui a memória se ainda está boa. Ora, 62. Pois você tinha 20 anos. Para o meu filho também nasceu em 62. Então 62 diz que no nosso país, assim, naquela região, no nosso país, quer dizer, naquela região, uma pessoa, um trabalhador de construção civil, por exemplo, ganhava cerca de 30 escudos. 30 escudos, um pedreiro, que era um ordenado mais alto, que trabalhava na pedra, não é? Os que andavam na enxada que ganhavam 30 escudos, claro. E ganhavam 15 ou 20 nesse tempo. 15 escudos por dia. Por dia, né? Ok. Por dia, sim. E que maneira que... Nessa altura até ficou melhor, não é? Fiquei melhor de vida, e eu era para lá ficar na tropa, mas não quis, foi burro. Agora, quer dizer, nos tempos a seguir, agora também já passou muita coisa, mas nos tempos a seguir arrependeu-se alguma vez? Arrependi. Porque o tempo que eu fui para a França sujeito à morte, a morrer no caminho, aquilo, eu ficava lá na tropa porque o comandante, que era comandante do Distrito de Reserva e do quartel militar, pediu-me para eu lá ficar. E eu não quis. Estava farto de tropa. E também queria vir para o pé do seu filho, não é? Para o pé da sua família. Queria vir para o pé da mulher, estava... Mas eu depois arrependi-me, muitas vezes, e depois quando fui para a França igual, e na altura mesmo o comandante me disse, opá, tu só que chegas a segundo sargento, já vais ter um bom ordenado e, claro. E uma reforma... Mas pronto, já iria ter um bom ordenado, mas sempre... Longe de casa, não é? A não ser que levasse para lá a sua família. Aí a gente não pensa tudo. Eu, claro. podia comprar naquele tempo um apartamento com 1.500 contos. Custava um apartamento novo. E comprámos também a crédito. Mas diz comprar lá na zona perto. E a renda de um apartamento lá. Não sei bem quanto é que custaria, mas talvez há uns 30 escudos por pois. Mês. Pois nessa altura não pensou nisso. Não pensei bem a vida e olha, sujeitei-me aí depois para a França. Depois, é isso que eu lhe ia perguntar, mas depois de vir da tropa, quanto tempo ficou ainda antes da decisão de emigrar? Ainda fui trabalhar um ano na resina, a explorar a resina nos pinheiros. Fui para um lagar de azeite, passar o inverno na safra de... Da apanha da azeitona. Da azeitona. E fui para um lagar de azeite que era do Seixo e que era do Seu Costa. Ah, já sei. Era seu familiar? Não. Não, mas foi boa pessoa para mim até. Sim. Já faleceu. É. E eu fui lá pedir trabalho mais um rapaz da Felgueira e ele disse para mim e para este rapaz, eu dava-vos trabalho, mas vocês não se aguentam, os da Felgueira Velha vão-se todos embora antes do tempo. E eu disse... Pois ficou a azeitona no lagar. Senhor Costa, senhor, eu dou-lhe a minha palavra. Eu aguento. Aguenta até ao fim. Que aconteça o que acontecer. Agora não me responsabilizo por outro. Pois, um colega. E ele começou a olhar para mim e diz ele assim, venham trabalhar amanhã. Então, bem. Vamos trabalhar a pé. Todos os dias. 12 horas de trabalho. Fazíamos aquele caminho a pé, para baixo e para cima, ou pegava meio-dia ou pegava meia-noite, eram 12 horas. Ah, eu também podia pegar a meia-noite até ao meio-dia. De que maneira que o outro colega, ao fim de 8, 15 dias foi-se embora. E eu fiquei sozinho. A ir de noite por aquelas morcedas abaixo. Pela antena, por onde hoje anda a antena, pelos lados enxertos, não, ou ia pela estrada. A pé da Felgueira. Até à Ponta da Oleira. Exatamente. Depois aí apanhámos a estrada. Mas aí cheguei a escutar os lobos. Neste tempo, a urrarem. Imagino. E eu com uma machada nas mãos e às vezes com um gasómetro. E lá passei, então fiz a safra. O senhor Costa, quando foi ao fim, mandou-me 40 litros de azeite a mais. É? Deu-me, pagou-me, aqui no tempo eram 5 escudos mais azeite, não sei quanto que era em azeite. Sim, sim. E ele mandou-me encher uma talha que trouxe 40 litros de azeite para casa a mais. Vê? Que me pertencia. Sinal que fez um bom trabalho e que se aguentou ele bem. Ele viu que eu era trabalhador e tinha vontade de ganhar dinheiro. E ele então, quando foi ao resto, disse lá para o homem que me deu azeite, põe 40 litros de azeite e esse homem. Olha, vê. À parte, fora do que eu tinha ganho. Depois ficou um ano e tal. Ficou um ano e tal em casa. E apareceu a questão de ir para a França. Como é que lhe apareceu essa oportunidade? Essa oportunidade, quer dizer? Cultivei, deixei um porco morto na salgadeira, deixei uns pepinhos de vinho em casa para a mulher e pensei em arrancar para a França. De França, apareceu um senhor que me contratou, que é de Canas, senhorinho, contratou-me a pagar 8 contos naquele tempo para ir de salto para a França. Não tinha dinheiro, emprestaram-me aos meus pais. E você é que lhe teve que pagar. Eu tive que pagar 8 contos para ir de assalto para a França. Que era um senhor de onde? Estava a dizer de Canas? Canas, senhorinho. Era o Guenches, chamavam-no Guenches. Se alguém estiver a ouvir este nome. Não, é e é verdade. E então, aqui ali da zona fomos 6 pessoas, me parece. Era um da Felgueira Nova. Felgueira Nova, às Caldas da Felgueira, não é? Caldas da Felgueira, que era um filho... Da Felgueira Velha era... Era um filho do Gameira, que chamava-se Raul. Tanto era um Elísio. Sei. Era eu, o meu irmão... É que da Felgueira Velha era só você e seu irmão? Era eu mais o meu irmão. E sei que éramos 6 que arrancámos lá. Mas na altura o ir para a França era porque muita gente já ia, não... Eu tinha ido um senhor que casou na Felgueira, casou na Espada Ruiz, fez uma casa na Felgueira, que era filhadal. E esse foi primeiro que eu. Mas vocês, dos meses. Vocês iam na esperança de uma vida melhor, não é? Claro. Mas, nessa altura em Portugal havia muita fome. Pois nós queríamos ter uma vida melhor, claro, arriscávamos. Claro. Arriscávamos onde sofremos muito, na viagem, lá, sem trabalho. Foram em que ano? 106, fevereiro de 106. Nessa altura Portugal ainda tinha o regime de ditadura, não é? Com o Salazar. Ainda estavam as tropas lá fora. Pois. Ainda havia. O 25 de Abril só veio depois de uns anos, não é? Pelo que me disse, na altura, o Salazar também não queria, pronto, o líder do regime também não queria que pessoas emigrassem, não é? O Salazar, segundo se consta, que eu não ouvia dizer, claro. Mas segundo se consta, que deu ordem aos espanhóis para nos abater. Aqueles que não quisessem parar, que eram apanhados e devolvidos. A ir de assalto, que eram apanhados a ir de assalto para abater. De assalto. Se queres que resistissem para lhe mandarem fogo para cima. Pois. E assim vimos muito carro ardido no caminho para lá. Até conte-nos lá essa história. Arrancou de Portugal? Arranquei de Portugal, saí de casa não sei quantos. Fomos primeiro, depois foi em Valdeigreja e meteram-nos lá numa palheira. Primeiros homens, que depois daqui até Vila Formosa juntaram-se 64 homens. Porra! 64 homens em fila, em bicha, ainda é uma bicha grande. Então não é? Ainda fazia mas 100 metros compridos de homens. Mas assim, até Vila Formosa foram a pé? De Valdeigreja meteram-nos em carros que ainda éramos poucos, pois. Com aquele passador, levaram-nos lá ao almoço, batata com bacalhau, comemos nessa palheira. E quando foi à tardinha, meter-nos em carro, levar-nos para o pé de Vila Formosa. Só que não me lembro o nome da povoação. Pronto, uma povoação lá perto. Ainda em Portugal ou já em Espanha? Ainda em Portugal. Em Portugal. Aí também nos deram alguma coisa de comer e nessa noite, a pé, toca atravessar a fronteira. A fronteira. Passámos a fronteira, aí já se juntaram esses 64 homens. E nessa casa, em Vila, antes de chegar a Vila Formosa. E 64 homens a caminhar todos em fila, ainda eram alguma coisa? Acontece que depois, atravessámos aquilo a pé e meter-nos já em Espanha, entrámos dentro de um cereal. Ele foi em fevereiro, foi no meio de fevereiro que a gente foi, já havia centeio e trigo alto. Exatamente. Depois molhámos todos, de pés à cabeça. Aquilo estava molhado, o cereal, nós atrasámos, desvastámos aquilo tudo. Pelo menos era alto, molharam-se, mas pelo menos ali era difícil serem vistos. Acontece que, quando foi a um certo ponto, o passador da frente, havia dois passadores espanhóis. Pois, vai um à frente e outro no fundo. Um à frente de trás, com pilhas, com pistola, com claro. Tudo. Com um pau grande. Pois. E vais ir armados. Assim mataram muitos no caminho. Sim. Eles se aleijavam, não roubavam. Não roubavam para a frente. Pois, você contou-me até, e até podemos falar disso, pronto, quem se aleijava? Imagino que alguém caía, alguém partia uma perna, alguém, eles não iam andar a carregar com eles. Mandavam-nos ficar ali, que vinha um carro buscá-lo com um médico. Pois, mas, nunca mais ninguém os via, não é? Nós íamos para a frente, segundo contaram muitos mais, que o gajo, quando fosse aí a 500 metros, voltava para trás, dava um tiro. E eu ficava, pois. Portanto, quando entramos nesse cereal, que os molhamos todos, o passador da frente correu para a frente para dividir o pessoal. Porque havia duas carrinhas à nossa espera e nós éramos 64 homens, nunca haviam dentro das carrinhas. Pois. Nós entramos dentro das carrinhas, deitados uns em cima dos outros, e assim andámos uma porrada de horas. Ficámos tolhidos lá dentro e todos molhados. Imagina. Todos molhados. Depois, e, quando a carrinha parou, nem conseguiam mexer o corpo. Surdo, não, com o corpo surdo. Depois meteram-nos dentro de uma quinta espanhola, e fomos para dentro de umas palheiras também lá que nos deram primeiro comer também em Espanha, que ainda hoje me lembro bem até o que foi. Era purê de batata que eu nunca tinha comido na vida. É. Com uns bocadinhos de carne, sei lá que carne era aquela. Pois, mas em dia com a fome, não é? E aí deu uma dor de dentes que eu até a palha arrebia. Uma dor de dentes tão grande. Deu-me molhar, enxugar a roupa no corpo. Pois, tem, tudo isso. É. E não se constipar. Portanto, ele ali conseguiu dividir o pessoal. Metade ficaram para trás. Onde ficou o Zé Rocha da Feleira Velha. Era o mais velho. Já tinha 52 anos quando foi ver. Porra. Ficou o Zé Rocha. Era tio da minha mulher, tinha problemas. Mas já tinha alguma idade. Nós aparecemos, nós fomos nas primeiras carrinhas, mas depois eles voltaram. Para ir buscar os outros. Durante a viagem tivemos vários problemas, onde atravessámos uma pontezinha, aquilo era uma passagem do ribeiro, por Sim. cima do ribeiro. Havia uma placazinha, aquilo às 2, 3 da manhã, e houve um rapaz que caiu dentro. O ribeiro, e aquilo era muito alto, tinha 2 metros e tal, a pessoa para sair eu vim perdido. Pois. Nós gritámos, bem o passador, ameaçou-nos para não falarmos, e pistola na mão, ameaçou-nos para a gente não barrar, e lá veio, e ela olhou lá para baixo, e eu deixei o meu saco de praia, que levava com uma roupa dentro, e saltei lá para baixo, para dentro da água, para ele. O escalo estava entralhado no meio de umas pedras e tinha um buraco na cabeça que aquilo era... De bater, pois ter. Bateu com a cabeça, fez um buraco tão grande que a gente viu assim, vai morrer. E você saltou também, podia lá ter ficado, não é? Pois, mas eu saltei. É instinto. Está o meu irmão vivo hoje, que sabem bem, está um Elísio. Sim, que viu. Está um filho, o Raul, ainda são vivos, podem perguntar, que é verdade. Eu saltei lá para baixo e agarrei nele, fui lá tirá-lo no meio da água. Em fevereiro o ribeiro levava-me da água. Pois, imagino, sim. Lá eu tirei-o assim para a borda e depois, vou levantar para ele, deitarei a mão cá acima. Foi um caso sério também. Imagino. Eu não chegava, mas tinha que... Claro. E tudo isto... Prendê-lo no ar, para eles, baixados, agarrarem-no e tiraram lá para fora. E depois, ao fim de tirar... E tem que fazer tudo isto sem fazer barulho, não é? E havia uma quinta em cima com uma luz acesa. E então, depois, o problema foi, ainda mais grave, foi comigo, que depois eu não conseguia sair. Depois? Aquilo era muros de pedra. Ou cimento, não sei. E só tinha o pontãozito. E aquilo era muito alto, eu não chegava assim do muro com as mãos, nem eles me chegavam com as mãos deles. Olha, não havia cordas, não havia nada. Não havia nada, e depois eu fiquei todo sujinho de sangue, uma camisola lá, é só sangue por todo lado, eu todo molhado de sangue, porque tive que agarrar a minha limpeza e o sangue corria. Pá. Graças a Deus tirámos o homem fora e levámos-lo com uma apoiada nos ombros dos outros. Ainda tiveram que fazer uns quilómetros assim. Um deu umas cuecas, outro deu uma camisola, deu qualquer coisa. Cortámos o cabelo, quando fizemos lá uma pausa no meio da floresta, e mudámos um momento de roupa, cortámos o cabelo, fizemos um curativo, que a gente levava tudo, levava álcool, levava para fazer a vara, e tudo, lá fizemos. Não é que o homem, ao fim de 3, 4 dias, estava bom. E levámos. E eles queriam que ele lá ficasse. Claro, era menos. Nós não deixámos. Eles o dinheiro que de quem passavam já o ganhavam logo, não é? Não lhes interessava. O dinheiro foi pago aqui em Portugal. Pois. Foi pago. E atenção, tomávamos metade de uma fotografia, eles, os espanhóis, já tinham metade. Nossa. E outra metade nós levámos. Quando foi lá nessa quinta... Olha que engraçado. Perguntaram logo para fotografia. E a gente mostrava e eles iam ver... Tinham lá a outra metade nossa... Para ver se correspondia. Com as pessoas. E então diz o gajo assim... Olha, era para nos levar já daqui de carro até tal lado. 40 quilómetros. Já que você não descobre quem é o passador... Quem é que está mais... pagou... Vão a pé, estes 40 quilómetros. Temos que marcar ali um dia inteiro. Imagina os outros todos descobrissem quem era. Descobrissem quem era, já dão era, uma... Era isso que eu estava a dizer. Se calhar eles também fizeram isso para pensar, olha, o grupo agora lixado, não é? vai ver quem é que é. Pagaram-se de outra maneira. Claro. E aí continuamos. Depois continua em Espanha, estava-me a dizer, então, 14 homens dentro de uma carrinha, não é? 14, 15 homens dentro de uma carrinha, até o corpo ficou... Pois, mas isso foi quando nos levaram lá para esses espanhóis, para essa palheira. Aí nos deram comer e tal. A seguir disso, foram às fotografias, faltava uma, e então fizemos... Era para nos levarem de carrinhas para outro certo sítio, mas... Como faltava o pagamento de um homem, fizemos andar um dia inteiro a pé, 40 e tal quilómetros. E assim continuamos a nossa vida e olha... Depois também contou-me que passou, isto já nos Pirineus, sim, que passou 8 dias, apenas comiam, o que é que comiam só? Pão e um bocado, um pão e um bocado de chocolate. E água. E água. Nós, a sede era tanta nos Pirineus, que onde encontrávamos água abaixo dos pés, a gente mergulhava. O vento era muito. Nós tínhamos que se agarrar uns aos outros, quando vinha a rajada de vento, deitarmos no chão. Porque lá ainda desapareceu um homem, mas felizmente apareceu quando nós fomos fazer os documentos da polícia em Paris. Olha, vê. Não é que encontrámos o homem. Ainda conseguiu. O gajo caiu, ficou para trás, depois dirigiu-se lá uma quinta, a quinta... chamou as autoridades e levaram-no a Paris, de vez em quando leva para Portugal. Tinham que pagar o bilhete para sair de dinheiro e encontravam-no em Paris. Olha, vê. A nossa dormida era no curral das cabras. Eu levei o meu fato de casamento. As cabras serviam de aquecimento. Eu levei o meu fato de casamento, vestido, e eu... ser obrigado a dormir em cima das caganatas. Com o seu fato de casamento. Ah, que tristeza. Como é que, mas a gente chegou a ponto, já estávamos por tudo. Claro. Queria era chegar e sobreviver. De noite aparecia lá um gajo com um saco de pão e chocolates. Toma tudo. Punha-nos a parte, toma tudo. Era o nosso comer, uma vez por dia, um pão e um bocado de chocolate. E água. Tinham que aproveitar o água nem nos roubavam. Só bebíamos quando encontrávamos baixos de pés. que às vezes até podia vir das fotos. Pois, sabe lá. Uma foto qualquer. Com a sede que estava. Obrigado a ver. A sede era muita. Pois. Depois da passagem dos Pirineus, meteram-nos lá perto de uma estrada e aparece um caminhão da Tire. E nós agachados, tudo agachado. E eles mandavam-nos deitar, meter no meio do mato. Ali o caminhão da Tire, de noite. E o gajo foi lá, foi ter com ele e diz, ele vinha buscar o pessoal. Entrámos então dentro desse caminhão 64 homens. Porra, parecia mal. Não podíamos baixar, ninguém se baixava. Não podia deixar cair nada no chão. E andámos 8 horas dentro do caminhão, sem se baixarmos. Tipo lata de salsichas mesmo. Deixavam cair o saquito com as repitas, deixavam-me cair, olha, já só a sair. Já não apanhavam, só quando... Quando chegámos a Champigny, que era a terra onde chegavam todos, era para ali, Champigny, aquelas florestas, o caminhão encostou ali para a gente descer. Aqueles que desciam, que saltavam, caíam logo. As pois pernas, tolhidas, claro, nas pernas. Claro. Então começámos a descer de barriga para baixo para a traseira do caminhão. Deitávamos e descíamos de barriga para baixo a farrapar para pôr os pés no chão. Pois, para depois levantar a aguentava, claro. Tudo quanto tempo é que ainda foi essa viagem, nesse caminhão? 8 horas. Oito horas. Caminhão, foi. Sem conseguir mexer-se para lá nenhum? E sem parar. Não parou para mijar-me, né, para isto, para aquilo. Imagino lá mesmo alguns a mijarem-se lá dentro, né? Claro. Trás, então, o que é que podiam fazer? Até, eu acho que até houve quem fez a necessidade. Pois, foi. Oito horas também, né? E nos primeiros tempos, quando chegaram, você também me contou, quando chegaram lá, pronto, a França, nos primeiros tempos foram lá para uma casa de alguém, não é? Para umas quintas. E nós fomos para umas barracas e nessas barracas também dormimos lá e onde éramos cobertos. Nessas barracas não deixaram lá dormir, com sacos de cimento vazios. Sacos de cimento. Que cobriam. Eram os cobertores. Eram as nossas roupas. Mas veja, você conta aquela roupa como é que andava. E andei mais de um mês com a mesma roupa. Pois, sem tomar banho, sem nada. Eu levei umas botas mexicanas, levei uma boina de pala que é presa aqui no pescoço. Sim. Com uma mola. Sim. Desapareceu-me nos Pirineus sem dar conta. Com o vento, claro. Mas um mês e com sacos de cimento foi horrível. Mas quando chegámos no toque, eu volto atrás um bocadinho. Quando chegámos ao Bois de Vincennes, como é que ainda agora disse? Chegaram do caminhão, descemos do caminhão. Estava logo os táxis, apareceram logo os táxis dentro da floresta para nos levar para Champigny e a pedirem dinheiro. Pois. É naquele tempo. Eu levava 500 escudos metidos aqui na bainha do casaco. Cozido. O meu irmão levou outros 500. E o meu irmão puxa para o dinheiro, ele sacou logo. E o outro lá deu mais qualquer coisa e tu, eu disse que não tinha dinheiro. Era meu do meu irmão. Foi que pois. Deu essa nota de 500, claro, que eu guardei. Lembrou-se disso. Ele pegou em nós, andaram uns quilómetros com nós e abandonaram. É aqui. Nós levámos direções de um senhor do Elísio Neves, que era de Filhadal, para irmos ter com ele. Mas ainda ficaram longe. Mas ficámos a meio do caminho, não sabíamos onde era, nem começámos a nossa tragédia, a nossa vida a correr mal, cada vez pior. Depois, um espanhol que pegou em nós e levou-nos para ir arranjar o Recepce. Chamam isso um documento para podermos transitar em França. Em França. Andar em França. Também tínhamos aquele documento. Sem aquele documento era um preso. Ou outra coisa pior. E então levou-nos a essa casa para. Comprou-nos até um pão e uma caixa de Vasco Rei, que é uns queijinhos, que também aqui vem, né? Quadrados, assim. Sim, sim. Queijitos pequenos. E pôr-nos ali a comer. Peguei nós, vai-nos levar onde chegámos, que havia mais de 300 homens e mulheres, à espera que abrissem as portas para entrarem para arranjar esse documento. Porra! Nós tínhamos à volta de 40 euros. E esse documento francos. Pagava-se? Hã? Esse documento pagava-se? Não, acho que não se pagava. Não. Era o governo que dava a autorização para... Mas tinham à volta de 40 francos? Eu tinha 40, tínhamos 40 francos, entregámos esses 40 francos ao espanhol para nos ir comprar pão e trouxe então uma garrafa de sumo e uma garrafa de água e dois pães, ou mais ou menos assim. Nós íamos em junho, tínhamos comido. Pois, imagina a fome. O gajo foi comprar aquilo e pôr-nos lá a comer sentados e dizia: olha, ali começou a juntar o pessoal, ali é o coisa de para já é o documento, vocês a fim de comer vão lá, vão para ali para a bicha. Assim foi. Nunca mais vi o rapaz, fugiu com o resto do dinheiro e ficámos ali sem dinheiro, sem nada. Ficámos na bicha ali assim, olha, já fomos, já foi. Nós entrámos, ainda pensávamos que ele estivesse cá fora. Eu disse, eu para o Zé Rocha, para o meu irmão, para os outros: eu vou lá fora, você guarda-me aqui na minha pasta, tomar uma bicha aí, sim, para, sim, para 300 homens, eu vou lá fora. Fui lá fora, saí a portão e vê se ele lá estava. Mas eu disse logo para os colegas: olha, o gajo já fugiu com o resto do dinheiro e não o vimos mais. E assim foi até hoje, nunca mais o vi. Vê? Ainda mais vi esse homem. De lá vieram, arranjámos os papeizitos e viemos para fora e a malta começou a chorar. Nós, o conjunto que íamos, colegas, da nossa vida, não estamos ninguém conhecido, não estamos a direção nenhuma, não dá nada. Houve dois cunhados que trabalhavam lá numa obra, dois portugueses, e que viviam numa outra casa de um português e estava a construir outra ao lado. Chegámos depois a dar a mão a construir, uma semana ali a trabalhar de graça. Pelo comer? Pelo comer. E os rapazes disseram, foram lá ao café, onde eles foram ao café, e disseram lá aos donos do café para nos dar sopa e pão e uma garrafa de vinho. Sentaram-nos lá, estão lá numa mesa, e esperámos lá dentro, foram gentis as pessoas, que deixaram-nos esperar lá dentro do café, até eles acabarem a ganhar meio-dia, vá. Foi um café ao meio-dia, até eles despegarem às 5 horas. Às 5 horas despegaram, levaram-nos com eles. Foram boas pessoas. Pois. E levaram-nos para a casa deles, onde viviam também noutra casa, que era de um português. E esse português já andava a fazer outra, no terreno, e nós ajudámos até muito. E começaram lá a trabalhar dias, assim. Passou-se dias e dias e dias, só conseguiu arranjar trabalho para um. E os outros, nada. E o outro arranjou trabalho, foi para a vida dele lá. Claro, começou a ganhar dinheiro. Começou a ganhar dinheiro, tá. Estivemos ali uns dias, os rapazes não arranjavam trabalho para nós. Pegaram-me e nós foram levar-nos outra vez a Champigny e abandonaram-nos. Pois também, o que é que podiam, não é? Eu tinha a direção que eu já tinha escrito para a minha mulher de lá. Tinha a direção deles, que levei comigo. E quando chegaram a Jambini, a Samor, chamam-lhe Samor, mandou-nos esperar ali naquele sítio, que ia ver se encontrava um amigo que estava ali, a ver se conhecia alguém que nos desse trabalho. Pois nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Nunca mais. De manhã, isto foi logo de manhã cedo, meteu-nos no autocarro, fomos com ele. E abandonou-nos também. Quando foi à meia-tarde, assim, pronto, ele não vem mais, vamos à planta de trabalho. Assim, começámos à planta de trabalho, de obra em obra, havia muitas obras a andar. Chegámos lá a uma obra, estavam lá uns portugueses a trabalhar, deram-nos então as bananas, o pão, compraram para a gente matar a fome. Pois, olha, a solidariedade portuguesa, não é? De português para português. E a malta chorava, homens casados a chorar, na frente dos franceses, aquilo tudo a ver. Olha, foi uma situação de vida fácil. Aquilo foi o caos. Vão-nos para casa, pronto, e lá abandonou-nos. Abandonou-nos, e então a gente, quando fomos abandonados por eles, outra vez, foi um cunhado, foi um deles que levou-nos na caminhonete e nos abandonou. Nós chegámos a pontos que, assim, pronto, a nossa vida está feita, não sei, estamos a entregar à polícia para. Se eu tivesse dinheiro, vinha logo embora, mantínhamos. E então, quando foi à meia-tarde, desandámos uns atrás dos outros a chorar. Pronto, lá passámos os portugueses, dois, deram-nos. Houve um que me ofereceu dormida, Sim, eu vivo numa barraca, o gajo também vive numa barraca. Mas você, se quer vir comigo, eu posso dar a um, aquele é pequenino. Pois. Você venha comigo e fica lá. Até e os outros? Vou deixar o meu irmão e os colegas? Não, morreram, morrem todos. Começaram a aventura juntos, não é? Chegamos a uma obra onde encontramos trabalho e o patrão, que era o genro do patrão, vinha trazer o pessoal à obra e outros viviam lá, em barracas. Outros traziam-os ele de manhã e à noite aos colos. Quando lá chegou e viu-nos dentro da obra, começou logo a mandar vir com nós, não podíamos entrar dentro da obra, que era tudo pedado. Pois. E deixámos entrar os que dormiam lá. E o gajo mandou vir e tal. Perguntei ele então para nós: quem são os pedreiros? Os pedreiros era só eu mais o meu irmão. Os outros não sabiam assentar um tijolo, não sabiam assentar uma pedra, não sabiam fazer nada. Pois. Era só eu mais o meu irmão, somos dois. Diz o gajo para nós, pegando o pessoal, levou. Amanhã de manhã estou aqui que eu venho cá buscar-vos para ir fazer este documento. Para começar a trabalhar. Para poder dar trabalho. Ah, bem. E diz ele para os que viviam lá, que eram dois rapazes, me parece. E cada um tinha a sua barraca, tinha um poal que é uma coisa de aquecer, não é? Um fogãozinho. Sim. Pequeno, onde metíamos lenha dentro. E diz ele para eles: a ver se os ajeitas aí, mas os outros podem ir embora, só quero os pedreiros. E lá ficámos. Onde também a nossa cobertura, não havia cobertura, era saco de cimento vazio. Lá ficámos. Estava na obra até... Outro dia de manhã chega o patrão, o genro do patrão, que era para nós patrão também, e manda-nos entrar para cima da caminhonete, que tinha uma lona atrás, e mandou-nos entrar para ir fazer os documentos e levar-nos ao escritório e tudo aquilo. E já subam os pedreiros. Eu já era italiano, compreendia mais. Claro, estava para perceber. E quando ele mandou subir a mim e ao meu irmão, eram em Lísio, era o Zé Rocha, tudo, começava todos a chorar. Pois. Na frente dele. O gajo começasse a olhar para eles, diz ele para eles: tudo lá para cima. Pois, olha. Vão dar-me 5. Não vão-nos fazer os documentos, não vão-nos... Olha, santo homem. Foi a nossa sorte. E fiquei logo a trabalhar eu, mais o meu irmão, nessa obra. Pois. Outro levou para outra. E deu-nos logo uma barraca também para lá vivermos. E assim começou o princípio da minha vida. Lá. E depois, mais tarde, como tinha escrito à mulher, eles foram lá visitar-me e levaram-me uma carta da minha mulher. Já a minha mulher tinha tido o segundo filho, que ela ficou grávida do segundo. Sim. Tinha tido o segundo filho. E claro que depois eu estava a comer uma buchita. Era um pão mais um bocadinho desse queijo que era o conduto. Fendem lá, sim. O nosso conduto, não. Um quadradinho daquilo. Depois lá arranjámos então um tachinho onde fazíamos comer, a sopa, era sopa. Foram melhorando a vossa vida, não é? Aos poucos. A minha vida. Quando eu estava a comer e me trazem a carta, eu comecei a ler. Já tenho segundo filho. Fiquei sem reação. Deixei cair o pão para o chão. E depois, mais tarde, a sua mulher também foi para lá? Foi. Foi para lá a minha mulher. E, também da sala. E depois foi apanhada no caminho. E mais tarde eu vim buscar os meus filhos, que os meus filhos estiveram quase mortos os dois, meteram-nos dentro de uma cuva, uma pipa, na casa dos avós, de Majocos, e meteram-no o postigo por dentro. Ixi. Mas depois os seus filhos foram logo com a sua mulher? Não, depois eu vim de levá-los. No caminho, para lá da guarda, eu levava dentro de um táxi e levava mais um amigo meu. E mais um senhor, eram meus filhos, e esse senhor levava-os, e a minha sogra levava-os dentro de um táxi. De madrugada, a polícia apanhou-nos, fui para a prisão. Voltei para trás, para a guarda, na guarda meteram-me na prisão, os meus filhos ficaram cá fora e a minha sogra. Eu defendi a minha sogra, mandei a minha sogra para casa, porque ela não tem culpa nenhuma, e eu lá fiquei. Na prisão. Um dia? Dois dias. A minha sogra vem para casa e arranjou-me um fiador. Para lá ir tirar, não é? Teve que ser fiador de 100 contos naquele tempo. E foi lá o Manuel Francisco, e quem foi o fiador foi o pai, o Alexandre Francisco. Foi lá para tirar, tinha que arranjar o fiador. Eu dizia que não era passador, e não era. Eu ia para casa da passadora. E então, eu tinha uma motorizada, uma V5, em casa da passadora, para levar para a França. Eu levei a casa da passadora, passava a minha filha e a minha sogra, depois entravam no comboio em Espanha já. E Vila Formosa. E eu era para levar também a motorizada para a França, no comboio, despachava lá. Olha, aconteceu que... Ai, Jesus, que verba. Quando saí quando me tiraram da prisão, estive lá 2 dias, à noite, encontrei lá um amigo que andou comigo na tropa e estava lá a trabalhar. E eu ainda lhe disse, epá, diz-me ele assim, então, o que é que te aconteceu? Olha, fui apanhado, assim, tiveste pouca sorte, diz-me ele, e virou umas costas e não me disse mais nada. Não me ajudou em nada também. Também não era amigo, pronto. Depois eu saí da prisão, pego na V5 direito aqui à Felgueira. E então, a seguir a isso, olha... A seguir a sua mulher depois lá conseguiu ir com os seus filhos, não foi? A minha mulher depois passou... Tempos depois. Com meus filhos, um tempo depois, que ela veio também a Portugal. E foi uma vida terrível. Olha, e depois lá viveu, depois dessa complicação toda, dessa passagem, lá viveu cerca de 15 anos em França, não foi? Sim, não foi. Sempre a trabalhar na construção. 14 e meio, pelo menos. 14 e meio, sempre a trabalhar na construção, até amealhar um dinheirito para depois. Aí arranjei um dinheirinho, a minha mulher a trabalhar, eu também. Pois, ganhava-se mais. Ganhava muito mais, e tive 7 anos com um patrão, 8 com outro. Depois houve o 25 de Abril em Portugal. Este primeiro patrão, eu ganhava muito pouco e eu merecia mais, que até que um dia despedi-me dele, e depois disse ao patrão, ao primeiro patrão, eu disse, agora ainda me prestou as carrinhas para mudar da residência. Para fazer mudanças de casa. Sem ele saber que eu tinha comprado, não disse a ninguém. O resto, disse, olha, até agora dou-lhe um mês para... eu vou-me embora. E fui começar no outro patrão. Já falavam a mim que eu era um chefe de... Pois. Lá nas obras, já... E que se ajeitava bem também. Eu já mandava, em mim só mandava o patrão, não havia mais chefes nenhum. Ou Santa, também fez isso desde os 12 anos, não é? Também foi ganhando muita experiência e era bom, não é? E era um trabalhador, não havia nenhum que me deitasse... Pois era trabalhador também, não é? Esforçado. E então fui trabalhar para o outro e quando comprei a minha casa fiquei a pagar... 501 francos por mês de crédito ou banco. Sim. Até era algum dinheiro. Não é que o primeiro pagamento que me fez o segundo patrão deu-me esse, ainda passou desse dinheiro de aumento do que eu ganhava. A ganhar, por exemplo, 1000 euros. Ou seja, trabalhava ao mesmo e ficou com o empréstimo da casa pago, não é? Porque ganhava essa diferença. Porque ganhei logo para sim, pagar a mais. Claro. Olha, aí começou a minha vida. Olha, e começou a melhorar, e ainda bem, também pelo que sofreu, também mereceu. Depois deu-se o 25 de Abril em Portugal, também, não é? Também ficou o país melhor. E você, passado 14 anos, ou seja, em 80, não é? Volta a Portugal. Volta para Portugal definitivo. Em Portugal, também o seu trabalho também foi esse, também foi na construção. A primeira casa que construiu, qual foi? Foi a do meu filho mais velho, que é aquele chalé. Então a primeira que construiu não foi a sua? Ah, a minha sim, claro. A primeira casa que construiu cá foi a sua, não é? Pois, a minha construí em 11 meses e 11 meses fiquei a habitar na casa. 11 meses, olha muito bem. E na altura não era preciso... De Sameixo, os gajos que fizeram os estuques na minha casa. Ah, de estuque. E na altura não era preciso alvará de construção? Nada, é só levantar a licença. A minha levantei a licença sem me ajuda, ninguém. As outras já tive que pedir um construtor... Me emprestasse o alvará para eu levantar a licença. Exatamente. Aí, para ali a partir de 81, 82, se calhar começou a ser preciso. Também me emprestou duas vezes. Começou a ser preciso. Outro foi aqui de Lagares, também me emprestou o alvará. Eu com o alvará levantava e construía, não havia problemas. Exatamente. E assim construiu mais a casa dos seus filhos e mais umas casas pela Felgueira, não é? Construí a casa dos dois meus filhos, construí uma casa do meu irmão, pois. Construí, já tinha construído a minha, depois construí duas nas Pedras Ruivas, fui lá arruindar, porque houve lá um gajo que ajustou aquilo. As Pedras Ruivas que é por cima da Felgueira Velha, não? Meteu a primeira placa. Partiu logo, caiu ao chão. Olha, ainda bem que não estava ninguém por baixo. Pronto, e as Pedras Ruivas, que é por baixo da Felgueira Velha, fez a sua vida. Fiz a casa da Fernanda. Da senhora Fernanda, muito bem. Também uma grande casa. Você também só ajustava casas grandes, não foi casas pequenas. Eu não ajustava, era o dia, pá. Trabalhava o dia, trabalhava. Pois, digo, ajustava, só fazia casas grandes. E dei cabo da minha saúde. Porque eu também já vim de França arruinado, já trazia Corsairs, Lambostar, que eram uns aparelhos que a gente punha na cinta para poder trabalhar. Pois, é muito trabalho, e sabe que também é muito trabalho. Hoje a construção civil também é diferente, tem máquinas, na altura não havia máquinas, filhos, era tudo à mão. Eu ia para o trabalho e era quase sempre só com um servente, que era o meu cunhado Luís da aldeia, Formosa. E quando ele lá chegava, eu tinha um saco ou dois de massa feita. E se calhar depois ele ir embora ainda fazia e mais um saco. Ele ia embora, eu arrumava tudo, ele chegava às 5 horas e ia embora, eu era trabalhar mais uma hora ou duas e nunca foram pagas, nem eu exigi. Claro. Trabalhava 8 horas. Mas realmente o que você diz é verdade, o que paga depois é a saúde, não é? A saúde é que deu cabo de mim. Da minha na altura não havia máquina, a gente faz tudo à mão, ainda tudo, tem força. Tudo aquilo era força de... Também, tinha, não é? Também tinha força contra. Claro. Contra queria, ela não sei de onde vinha. Coragem. Falta-lhe agora, não é? A coragem. Pois, às vezes não é só a força, é mais a coragem. Eu andava a trabalhar numa obra nas Pedras Ruivas e de manhã já deixava uma oliveira com azeitona no chão. De inverno. De inverno, pois, no tempo da azeitona. Eu ia falar de noite, rolá-la. No tempo da azeitona? Foi num ano que foi preciso rolá-las todas, roleias, e depois apanhámos a azeitona no chão. E a minha mulher tomava conta do resto, quando era à noite, o outro oliveira, já tinha a roupa metida no outro. Pois, a sua mulher também cheguei trabalhava muito. Cozia o pão antes de ir para o trabalho, cozia o pão, e levava meio litro de vinho quente com açúcar, já aí dava uma bola no estômago. Ah, já ia com fome, pois. Era trabalhava, coragem, mas também... Era coragem demais. Exatamente. Coragem demais. Hoje não há coragem para isso. Hoje é diferente, não é? Pronto, na altura a sua mulher também dá uma boa ajuda no campo, não é? A mulher era no campo, ia chegar massa e tijolos e tudo. Eu cheguei a sentar 700 tijolos num dia. Pô! Em 8 horas. E direitos. Eu queria ver se alguém fez isso. Olha, fica aqui o desafio se alguém assentou 700 tijolos num dia. Não é fácil. Muito bem, Sr. António. E hoje tem 80 anos, vive com dois bisnetos e com uma neta, que ainda tem, não é? Ainda tem esse... E uma neta que é especial. Exatamente. E tem os seus dois bisnetos. Dois bisnetos muito lindos, muito espertos, que é como dão a vida hoje. Exatamente. É como dão a vida. Hoje já com um bocado menos de saúde, infelizmente, mas já esteve pior. Como sabe... Teve ali uma fase menos boa no ano passado. Problemas muito graves, foi operado a cabeça. Exatamente. E se vai, não vai para ir para outro mundo, mas... Mas não teve vagar, não teve vagar. Não me quiseram lá. Não me quiseram lá, ainda tenho que ficar cá mais uns anos. Mais uns anos que vai vivendo. Exatamente. Olha, Sr. António, muito obrigado. Já estamos aqui com quase uma hora de programa, vamos ter que concluir esta conversa. Foi muito interessante. Acabámos assim... Por hoje a conversa com o Sr. António Mendes Marques, não sei se ainda queria dizer alguma coisa, Sr. António. Não, está bom, está bom. Olha, nós é que agradecemos, nós enquanto CLS agradecemos a sua disponibilidade para vir aqui, à rádio. Eu também agradeço. E à Rádio Boa Nova também por nós. E sobretudo a ti, que és um homem porreiro. Obrigado, Sr. António. E à rádio, que tudo corre bem do melhor. Oh, muito bem. E assim acabamos por hoje a conversa com o Sr. António Mendes Marques. Foi ele o protagonista do 6º programa, que chega agora ao final. Quanto a nós, CLS e Ver.com da Oliveira do Hospital, continuamos no terreno a promover o envelhecimento ativo e a combater o isolamento social, em especial nas populações mais idosas. Pretendemos ainda criar novas dinâmicas sociais que envolvam as freguesias do nosso concelho. Podes acompanhar-nos na nossa página do Facebook. Histórias de vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas.